Oremos. Querido Deus, obrigado por não desistires de mim. Governa o meu coração e ensina-me sempre de novo a seguir o teu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Esse foi mais um 5 Minutos com Jesus. Tenham todos um bom dia. Termina aqui 5 Minutos com Jesus. Oferecimento: Casa de Carnes do Alemão, Lang Alimentos, em Faxinal dos Guedes, Xaxim e Barra Grande, Eletromecânica Vargião e B Plastique, cortinas para aviário e produtos em ráfia, na Avenida Luiz Lunardi, 739, em Xaxim. Horas e 4 minutos da matina, 5:04 da manhã, 23 de dezembro de 2021. Hoje é quinta-feira e nós estamos chegando com você aqui no seu rádio a partir de agora com mais uma edição do programa Bom Dia, Bom Dia, Bom Dia Oeste da Superdifusora. Meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um programa Bom Dia Oeste da Superdifusora, que começa agora no seu rádio e vai até às 7 horas da manhã, trazendo o melhor da música sertaneja, gaúcha, bandas, moda de viola, o sertanejo raiz em destaque para você aqui na Superdifusora. Estamos com 16 graus de temperatura, o céu está aberto, um pouquinho mais a sensação térmica, um pouquinho mais friozinho em relação a ontem. Tivemos alguns locais que choveram ontem no final da tarde. E aí essas condições climáticas de ontem, dessa chuva, esfriou um pouquinho, né, em relação à madrugada, né? Estamos com um clima um pouquinho mais ameno em relação a ontem. 3433-0171 é o nosso telefone aqui do estúdio para você conversar, para você interagir com a gente, mandar o seu abraço, o seu alusão aqui na Super. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Irão pela garupa alguns amigos quando a estância anda a pé. É o mesmo que tirar as costas laço de um gateado pangaré. La ponte a pataquada mais congrê, esta de arrastar os tarecos, troceando com as tambeiras na mangueira, está viendo desafeto. No mais abre cancha, amigo, que apertou a cincha, apertou o sabugo, apertou o rabicho. E eu largo de boleada no capricho das carreiras de domingo. Fincar os burros na água numa aposta quando a cancha é calaveira. É o mesmo que nem ver a cor dos pilas num floreio de carreira. Numa penca de quem perde e ganha, não se estranha o jardeio dos ventenas. tempo, a vontade na largada, se enforcando na peiteira. No mas abre cancha, amigo, que apertou a cincha, apertou o sabugo, apertou o rabicho. E eu largo de molhada no capricho, nas carreiras de domingo. Uma charla bolicheira de fronteira, quando a alma se abaguala pra cantar as gauchadas, as guitarras vão de atrás. É a vida que afinal roeu a corda, instalando um nó de soga onde o pinho choraminga, milongueando um pouco mais. Numa charla bolicheira de fronteira, quando a alma se abaguala pra cantar as gauchadas, as guitarras vão de atrás. É a vida que afinal roeu a corda, instalando um nó de soga onde o pinho choraminga, milongueando um pouco mais. No mais abre cancha, amigo, que apertou a cincha, apertou o sabugo, apertou o rabicho. E eu largo de bolhada no capricho, nas carreiras de domingo. No mas abre cancha, amigo, que apertou a cincha, apertou o sabugo, apertou o rabicho. E eu largo de boleada no capricho, nas carreiras de domingo. Nas carreiras de domingo. Nas carreiras de domingo.